DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Bora, Carimbinho! Tá todo mundo pronto, família? Então segura que lá vem bicada. Subindo! Fu, Brasil, abrindo tuas asas, meu águia. Abrindo. E bicada no Caribino. Hoje eu vou dar a picada. Hoje eu vou dar a picada. Vai pra cima, meu pobre. Bora detonando. É o pop do Caribinho, é o pop do Caribinho. Todas as segundas e a gente faz é assim, ó. O pop é louco, o pop é bagulho louco. Pra cima, pai! É o Dark Pop Vibe. E a família Pop vai que vai, meu irmão! Assim, ó! As molecas já estão na fita. 3, 2, 1, o quê? Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Pop Live e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Alô, Melri! Deixa no batidão. Cadê ela? Aponta pra ela aí! Irmão, o bagulho é doido aqui no Caribinho. E o que é melhor é que não tem hora pra acabar. Vai, de novo, vai. Onde é essa aqui, ó? É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? Se tocar esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando. Bora, Duda! O DJ tá rebolando. Começou, pai! Assim, ó! E se o DJ não rebolar? Ele faz o caqueado. Ele faz o caqueado. A moda agora é dançar desguiado. A moda agora é ser diferente. Porque no mundo já tem muita gente igual. Então seja o louco, mas o louco consciente. Super dinâmico, o magnífico. E tá lançando a nova onda do Pará. É o DJ Nando, DJ Iago. Ainda não, ó. Agora deixa no escurinho, tudo no escurinho. Que a torcida do Paysandu tá feliz da vida aí, não tá? Que a torcida do Clube do Remo não tá muito bem. Cadê a galera do Leão? Começa meu pop! Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Machão. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. É assim que eu gosto, Caribe. Tá no berço, meu gênio! Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, eu não servia ei. Pra você. De mudadas não ia andar. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Não contou que pudesse mudar, que viria. Bora lá, Robin Gol! E haja fofoca no Face, meu irmão. Te contar, velho. Agora veja o sol. O jogo. Bora, chileno Playboy, velho. Como esse mundo gira, como isso não contou. E agora? Agora vai sofrer na minha mão. Provar do seu de Barbinha. É o Barbinha terrorista. Tá aí com a gente, ele, o Nego Black. Cadê o Mariano, hein? Paulo Henrique, Paulo Calado. Só prejuízo, Mariano, né, velho? Meu DJ. Viviane Batidão. É DJ Mel. Tu é doido, velho? DJ Mulher, não parar. Pra cima, pai! Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. E o Flamenguinho do Jurunas. Pra se mudar, que viria a me amar. Toda a galera aqui também tá complicada. Esse abraço, mas tá valendo, viu, meu irmão? Do meu amor. O show já começou! Bora, DJ Ellison! Tá. Santorini! Agora é no 18ão! Agora é no 18ão! Se ela rebola, o que tu faz? Eu dou bicada. O que tu faz? Eu dou bicada. O que tu faz? Eu dou bicada. Isso, DJ Ellison. Agora deixa só no solinho pra galera aprender a cantar. Então, dá-lhe bicada, dá-lhe bicada, dá-lhe bicada. A torcida do Papão vai dando bicada, vai dando bicada. Quem é do Paysandu? Dá-lhe um montão de bicada aí. Bora, galera do Clube do Remo também! Representando a galera do Leão! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. sucesso, joga com raça e paixão, honra essa camisa. E a torcida no papão também, garoto! Vamos! Pra onde? Pra cima, papão, quero gritar campeão. Vamos! Pra cima, papão! Bora, Zé Pigueiro! Chico! Ela rebola e eu dou bicada. Santorini. E eu dou bicada. Grande amigo Renan. Eu dou. Tá aqui com a gente. Bora, maninho. Chama a galera aqui, Edson. Família Carreta Tubarão Branco de Macapá. DJ Edson. Oi, a primeira do Maraísa Lima. O André Tanque, Sidney Soneca. E aí, Alessandro. Com a gente, toda a galera do Estrela Porto. Alô, Maico, tamo juntos. Bagulho doido. De volta em alto estilo, bagunçando os corações, hein, meu irmão? Tu é doida? Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Obrigado, meu parceiro Marcelo da GDM. Ao lado da primeira dama. Obrigado, Marcelo. Tem que tirar o chapéu, viu, brother? Chama a lama e as gêmeas na casa. Bismarck paralisa. Também tá com a gente. Vai paralisa com bundão. Alô, pura! Vai para, vai para, vai para, para, para, vai para, vai para, para, para, para, abriu o MPB, eu tô bonitinha. Hello, vai ser bruxa. Essa é bruxa, não é ser bruxa, não. Bora, Jéssica. Bora, Camila. Bora pra cima, meu pop. Bebê. Mas me perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Já lancei três hits, mas preste atenção. E agora se concentre, vai tremer até o chão. Me concentra na batida, vai, não para não. Treme, treme, treme, treme, treme, treme até o chão. O que tu tá dizendo não vai me interessar. Porque eu chego no baile com a bunda, eu vou quicar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme sem parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme devagar. Esse é o Manto Rui! Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Lá no Búfalo! Vai tremendo, vai tremendo, vai. Bora, Ceará! Vai tremendo, vai tremendo. Tá bem hoje, né, pai? Treme, treme, treme, treme, treme, treme, se para. Sai desse empate, pelo amor de Deus! Treme devagar, treme, treme, treme, treme, treme, treme, se para. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, Yeah.

aí eu vou ter que zoar. Cambista Rafael, também tá aqui presente. Homem que tem parceria com o Topó. Com o Topó. Ei, aí, é, meu irmão, já casa, cara. Você não, não, Yuri, o Yuri que botou lá pra mamar, cara. É a música do momento! Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da prisão. Não esquenta, bicho. Fala que tá assim, ó. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. E agora? O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar. Neguinho do Passinho, lá do Pop da Amazônia. Esquenta a cabeça, hoje é segunda-feira. Relaxa que o Elson tá aqui. Relaxa, você tá na minha. Eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não... E o nosso maninho Henrique do Bola de Prata, o Anselmo. Eu também te quero. Aqui comigo, as manas. É. Obrigado, gente. Já logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou... Oi, Henrique Anselmo, né, Tom? Essa galera toda segunda-feira tá aqui com a gente. E a gente não pode esquecer de jeito nenhum de dar moral pra quem dá moral. Bora é pra cima, meu irmão! Eu sei que tá fim, já tô chapado, qual é a tua? Ei, neguinho! Quem me falou foi o teu olhar, quando o Aldair apagou a luz. Já, já! Vamos cantar os parabéns, hein? Eu te agarrei, novinha, pode parar. E na tua direita, aí, Alisson. Sei, novinha, pode parar. Ele, Nilcinho dos Arrepiados. Kit Maia. Novinha. E o fortíssimo Rodolfo lá de Marituba, desde ontem do nosso ladinho. Novinha, pode parar. Eu te beijei, novinha, pode parar. Te conquistei, novinha. Quero a minha camisa, meu irmão. De novo, Batatinha. Tamo junto, hein, brother. Renan Céu, vai! Margiette, o Juninho Amado, Kelly, Pressão e o Batata dos Fogos e a sua primeira dama, Jaiane, aniversário dela e o Batata é que paga tudo. Nessa fase de amor. Manda só uma pra cá. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Jonathan Nunes, dos Super Azados, hoje é aniversário dele. E ele tá com tudo aí, velho. O cara já puto. E também a Loura 3D metendo ficha. Bora, cara de apito! Abre o jogo, acabou. Pra que só desse falso amor? Eu confiei, entreguei. Meu coração vai por se machucou. Hoje do meu lado, fica aqui. Imaginando. É nozes! Pra cima, pai! Nessa farsa de amor. O comentário do Caribe são as marcantes, Elison! Então bora detonando o prazer! Ah! Vai! Bora relembrar! Quem for bom de perna, que comece! Tá ali pertinho, o povo é que pediu. Do Pop Souls e Pelé para o Brasil. O povo é que pediu. Do Pop Souls e Pelé para o Brasil. Ele é original, você é sonho de Naniza. Tô mandando esse recado, é o Betinho que avisa. Ele é original, você é sonho de Naniza. Tô mandando esse recado, é o Betinho. Vai mexendo! mexe com você, faz você balançar. E o homem tá de volta aí do teu lado, viu, Alisson? Diego da Pedreira, aí, Dieguinho! Tu tá no teu som, velho! Você, faz você balançar. Detona aí, Betinho, que a galera quer dançar. Dá-lhe, Betinho, o povo é que pediu. No Pop Soul de Belém para o Brasil. Paty Barbosa, Thaís Barbosa. Aqui é a família Barbosa, né, meu irmão? Junto com a minha amiga Paty Montes, empresária forte da mansão. Mexe, gatinha, rebola e se parar. Dançando o som do pop com Betinho a detonar. Mexe, gatinha, rebola e se parar. Dançando o som do pop, arrasta fogo do Pará. Bora, Diego Farias! Os amigos chegando juntos. Isso que é bacana, DJ Alisson. DJ Alisson. Por que você mexeu com meu coração, meu amor? Vem, Caribe! Vida inteira sonhei em ter você pra mim, meu amor. Porque você fez assim, me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou. E toda a galera por ali com a gente, Mota, Lucas Oliveira também tá aí. Bora, Júnior do HB20, Júnior Verente. Nossa, Miss Missiane Júnior também. E Alisson, Alisson. DJ Alisson. Dói demais meu coração, não me deixe nessa solidão. Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim. Dói demais meu coração, não me deixe nessa solidão. Vai! Você conhece seu babá? Então vá, vá. Você conhece seu babá? Nosso DJ, junto com seu grande amor, alô Lorena Farias. Carinha que chega com você. Porra, meu irmão, tem que casar logo. Que saudade de aborrecer, você começa a pensar como pode se livrar. Tantinho brega da moda, que é o brega do vavá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Tem uma galera aqui na minha esquerda, Diego Caçador, Caio do Crau. Também tá no bagulho doido. Vem balançando o corpinho. Toda a galera da churrascaria, põe de ouro. Segura, Caio. É o brega do babá que começa a pegar. Vem balançando o corpinho, cheio de emoção. Com o brega do babá que sacode a multidão. Pegue o sofá e comece a dançar. É o brega do babá que começa a pegar. Você conhece seu babá? O Daniel do Pá, Clailson do Búfalo do Marajó, Juninho da Carroça, Tio Barriga, o Neguinho, Erlen, Dani e também a Jaque. Tá curtindo as batidas do DJ Alisson. É o som pro Príncipe Negro, vem curtir, vem bailar. E eu te convido pra dançar com os... Bora relembrar! DJ Alisson. DJ Alisson. DJ Edilson. Edilson, vão tocar. 3, 2, 1. É o som Príncipe Negro. Príncipe Negro. Que faz o show de som. DJ Edilson e Edilson. São as feras do Pará. São da galera. Vem balançar. Vem a dança com a melodia. E o som. Contagia, Príncipe Negro é o som. Vai, francês. Tamo junto, não tamo, maninho? Eu preciso saber como se encontra essa luz. Faz meu coração bater mais forte, me seduz. O que é essa dor? E aí, tio Chico? Causa solidão, me faz sentir falta de alguém. Ele disse assim, Alice é cagada hoje, viu, meu? E aí, Lucas? Eu me sinto assim, faltando um pedaço de mim. Bora, Renan! No show. O barbudo aqui no povo! Mas eu sei que você... Ele mesmo, Alisson! O empresário Renan tá aí com a gente! Me espera. DJ Neto considerado... E toda a família Grill Mix, Davi, o Léo, família Grill Mix, tá curtindo? Vanderlei, o top DJ da saudade também tá com a gente, alô Vanderlei. Vem! Banda, você deseja. De longe, de longe, de longe. Duda, vem aqui comigo, maninho. De longe, de longe, de longe. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, Pararapá, Tupinambá, Pararapá, Tupinambá. Rei que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade. Obrigado, meu amigo Águia. Tupinambá, da carreta Tubarão Branco. Tupinambá. Vamos juntos! DJ Tim, DJ Toninho é a união que fazem. E o Anselmo vai viajando, Alisson! Pinambá, Pinambá. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe, de longe. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. De Mancinho, vamos destruir esse HD aqui, meu irmão. Mexendo, relembrando. Eu choro. Nosso maninho Dark Pop tá aí com a gente só de boa. Aniversário dele hoje. Família Eco. Lucas Ribeiro também, Nenê da Didas. Esté Nunes. Cadê o Nenê, hein, Estezinha? Tá aí, não tá? Só uma ressaca, valeu? E aí, Bezerra, Luque 7? Robin Gold, Célio, toca aquela, aquela que marcou. Ah, não sabe qual é. Essa, Boninho. Dali Ellison! O cabo doido do Foxy! E o chocolate Fantasminha! E aí, Zé Pequeno! Juninho, Carolina! Me anulei por você, só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelhos me implorar. E eu não vou voltar atrás na minha decisão. Tunderarirum, açaí e pimenta. Se a pressão são das marcantes que mexe assim. Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém. E o quê? Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Bora, Júnior Castro! E a galera que tá de aniversário aí, Nandinho? Te encontro nas coisas que você deixou. O Dark Pop tá no mês. Comandante Freitas, parabéns pra você. O Marcos Vinicius, Juna tá super ousado. Parabéns, brother. Eric Patrick, Ricardo e a Gabi, tudo de bom, hein? Romário Moraes, Marcos Abner, tá lá no camarote. Parabéns pra você, maninho. O engenheiro Rafael e o Bebetinho. Por amor, sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor, por amor, vou tentar, quem sabe acontecer. Por quê? Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Vem comigo! Não sou mais criança, perco as esperanças. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me... E a nossa MC, Lori Love! Essa é bacana, hein, Lori? E aí, Duda? Será que chega o sonho, mano? Vem aqui! Você feriu uma criança que sempre te amou, sempre te amou. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora me esqueça, me esqueça. Vou pra balada. E aí, meu maninho, por aqui? Solteira. Pra cima, garoto! E o Marcelo da Jandere. E a primeira dama do ladinho, como sempre. Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você. Amor, oh. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. DJ Alisson. Ainda escuto sua voz sussurrar que é só meu. Vamos juntos, Caribe. Comigo, DJ Maluquinho, lá da Santorini Produtora. Super abraço, brother, tamo fechado. O Super Pop. É como um sonho lindo, tão lindo, lindo, lindo, tão lindo. Vem, vem. Song. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. E lá? Lá os puxa saco. Tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Rafael! Come o dinheiro da... Zeca da Joia tá com a ponta, você já me falou. O dinheiro da educação. É. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Toma nossa equipe Whisky, também tá aqui, Alisson. Olha o Danizinho Lave. E a primeira dama Paulinha da família 007. Quem era inimigo, um abraço, brother! Junto com a família, ego é muito puxa-saco comendo na. na panelinha. E a galera da PS! MC Lari, tamo juntos! Muito love, né? Só pra te dizer, só penso em você. Meu águia de fogo. Eu sou da equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Chegando o Betinho e o Josimar. Meu coração é super pop. Essa galera enlouquece com S. Digas, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. Vem mais outra! Essa distância me mata. Camila Dias. Eu quero ter. Um abraço pra você, Camilinha. A Yara, o empresário Renan, também a Aline e a Jéssica Lobo. Nego, pai nego, hein? Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Por quê? Por quê? Thiago Sample e a Missiane, tá aqui no Garibinho, tá só de boa, só de boa, só de boa. Lima, Eulê Silva, o Matheus Oliver, tá todo mundo, alô Gênio Soneca. Ontem lá no Point da Copa, ele disse assim, Alisson, a partir de agora é o Washington Pop, viu brother? Bora pra cima, Washington! Que pudesse chegar. Washington Pop. Por caminhos estranhos eu andei até. Quem nunca esqueceu do primeiro? Meu primeiro amor. Você me mostrou. Alô, Duda! Henrique, Anselmo, toda a galera aqui com a gente. Cadê a Loura, hein? Tá de boa também. E a Osvuna. Toda a galera aqui com a gente. É bola, maninho. Disparando sucesso. O Neto Braga, o Lá de Mocajuba, também tá aqui com a gente. Ele, Celino, GDK. Em julho tem festa da cerveja, viu? E o Pop vai estar lá! Pop Sul, Pop Live. E a carroça da saudade. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão que tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo. Robson e o Serginho! Aqui com a gente! Prazer. Gostei, hein? Mortadela semana que vem, vem assim. É? Essa galera inventa, viu, meu irmão? Meu amor, me diz onde está. O meu coração chama por você. Essa é a MC Anjinha, né? Japonês Luiz, que também tá aí. Alô, Caio Bobinho. John

O lado Carlitão. Alô, Cleilson, o gerente do Búfalo. Primeira deu pra Erlen. O Danielzinho do Pá. E aí, Carlitão? E aí, malucos? Ele diz isso assim. E a Carlinha? Ali com a gente a Laís, que foi pra Camará pra curtir o Pop Live, o Murilo, a Dani, também tá no Rock Doido. Lucas Ribeiro, Playboy da Golada. De apito, engenheiro Rafael e a primeira dama tá aí com a gente, tá no berço, vai curtindo as marcantes. As estrelas perderam o seu brilho, até a lua parece chorar comigo, quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão, não deixe nada pra depois, escute esta canção. Sei. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. Que nunca mais me beija, me ama, ouça-me, pare, não vá embora. Não me deixe aqui sozinho, eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou chorar. Grava aí, Jeff! Vem, me dá teu coração, você me enche de paixão, não me deixe assim. Será? Será? Se você ainda me ama, você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim. No amor, Nelsinho Rodrigues. São aquelas músicas que esbandalha o coração do caboclo quando ele tá meio assim, mambo. Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Vai, sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Júlio Castro e os super ousados. Só chope, tá, Júlio? Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro, mas não estás aí. Escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Esse é o Zé Pequeno danado. Olha, Zé Pequeno fantasminha. Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. Não vou sofrer.

Júnior Soneca! Você do meu lado, é tu Braga, pra viver esse intenso amor. O quê? Curtindo e dançando ao melhor som. DJ Dini Toninho a comandar. O alto sonoro vai subir. Esse é o trem de terra do Pinandá. Vem curtir e dançar. A nova sensação do estado do Pará. Com o DJ Dinho e o DJ Toninho. E o alto sonoro do Tupinambá. Vamos subir a sequência, vamos lá! Já vai subir. Vai, vai! Banda Paixão Caliço. Dali Alisson! Marcante que fala, né, Mani? Calma, Jeff. Olha o xerifão. Não me deixe jamais. Tudo confirmado, hein, galera? Que vai passar as férias aí em Salinas, dia 22 de julho. Tem Pop no Sol! Pop Live! Julho. Reservar aí o nosso passaporte. Pois sem você, o bigão tá liberado. Encontro a paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Juro, te quero, te amo demais. É tudo pra mim, é meu único amor. E sem bora, Gilson! E Gilson Assis! O maluco lá do Maluco os Lanches! Tá de galinha! Eu vou sofrer, vou viver. Diego da Pedreira! Abraço pra ti, maninho! Ele tá indo pra Sampa. Vai trazer novidades. Ele mesmo, viu, Alisson? Só posso te dizer que já estou legal. Aqui no Medibai, Lucas do Super Paredão Hot Valley. Meu amor, não pode ser você. Tá curtindo as marcantes? Ontem eu vi você. Um sonho. Ontem eu te beijei, meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Olha o Salinho, GBK! Poder te tocar. Passa mais tarde lá com ele, viu, Tomix? Ei, pai! E realizar

Deixa eu deixar os parabéns aqui pra nossa galera que tá de aniversário hoje, aqui no Caribinho, até porque a gente não pode esquecer. A galera já tá comemorando desde cedo, né, meu irmão? Parece a Copa do Mundo, ninguém para, meu irmão. Aí, Dark Pop, parabéns pra você, o comandante. A comandante Freitas, eu acho que é isso, o comandante. O comandante Freitas, pronto, o Marcos Vinícius, Jonathan, super ousados. Eric, Patrick, Ricardo e Gabi, Romário Moraes também, Marcos Zabiner, o engenheiro Rafael. Engenheiro Rafael, corta esse bolo aí que o Zé Gadajão tá com fome, mano. O Bebetinho também tá no circuito. E você, Tom Mix, detona, detona, detona, detona, Bolinho. É o Águia de Fogo.